Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande felicidade que nós vamos compartilhar mais um salmo da palavra do Senhor, salmo de número 148. Apenas lembramos a vocês que estamos celebrando 4 anos de ministração de um capítulo da Bíblia por dia, quase todos os dias. Os mantivemos e, a não ser em momentos especiais, trabalhos específicos que impossibilitaram essa ministração ou alguma enfermidade. Lembrando a você também que são 4 anos após um momento de grande crise na área da saúde. Crise que me fez ficar internado e passar por um período de coma, mas Deus entrou com cura, livramento, providenciou a cura, o livramento, e depois de nós sairmos do hospital, onde houve até risco de morte, em novembro, há 4 anos atrás, 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós ministramos um primeiro capítulo dos Salmos, inclusive. Primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo do Salmo, Salmo número 1, e compartilhei, na verdade, naquele momento era com o desejo de agradecer os irmãos que estavam orando nesse período de enfermidade, irmãos, familiares, amigos. E então, depois que eu tinha saído do hospital, final de outubro, início de novembro, ainda bastante enfraquecido, mas já fora de perigo, desejei mandar uma postagem, fazer uma postagem, mandar uma pequena palavra devocional e um abraço também àqueles que estavam em oração por nós. E nós estamos então celebrando 4 anos. Naquele momento, o grupo se chamou Notícias do Pastor Gama. Eu sempre serei grato aos irmãos e irmãs que abriram esse grupo e o mantiveram. Depois de um período, achei que já não era necessário mais ficar mandando notícias da saúde periodicamente. Então, se já não era o caso do agradecimento e do relato da saúde, batizamos esse grupo com o nome Santidade Bíblica e nós ultrapassamos 320 mil escutas até agora. E é fácil de fazer isso, todo dia você só contabiliza quantas pessoas ouviram o WhatsApp e no final do mês você soma e chega ao número do mês, e assim foi feito nesse período. Além disso, também, posteriormente, a missionária Vivian Lopes, que é temente ao Senhor, faz um trabalho missionário abençoado, além de todo o seu trabalho intelectual, ela é astrofísica, ela já ministrou 2 livros da Bíblia, está completando o terceiro, capítulo a capítulo também. Ela então nos ajudou e montou um blog. Então eu quero aproveitar para dizer a você, nesses 5 minutos iniciais, primeiro que nós estamos agradecendo por esses 4 anos de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, que estamos concluindo mais um livro da Bíblia, agora concluindo o livro dos Salmos, porque Eu abri com Salmos, mas depois fomos ministrando outros textos, como Gênesis, Mateus. A missionária ministrou Apocalipse, ministrou Eclesiastes, a pastora ministrou Jeremias. Então fomos intercalando textos para liderança e assim foi durante esse período de 4 anos. Você que está entrando no grupo recentemente, aí você já vai entender como nasceu o grupo e por quê. Para louvar o Senhor pela cura, para dar notícias da saúde e depois transformamos em o grupo de santidade bíblica, o nome do grupo. Se você deseja que alguém mais ouça essas devocionais, por favor, mande o número do telefone da pessoa, ou melhor ainda, é o que eu sempre recomendo, pergunte para a pessoa se ela deseja. Se ela desejar, então ela mesma pode entrar em contato e dizer: olha, eu sou fulano de tal, fulana de tal, e sou amiga de tal pessoa, e o meu número é esse, eu quero receber. Aí a gente quer receber as devocionais, a gente inclui no grupo, tá bom? Então, para concluir, você pode nos ajudar a propagar a palavra do Senhor, enviando o telefone de alguém ou pedindo para que essa pessoa entre em contato conosco, se assim desejar. E você também pode transmitir para nós, eu peço a vocês, o endereço do blog, porque lá a pessoa vai encontrar cerca de 600 capítulos da Bíblia já ministrados. Nós não estamos fazendo pregações, não estamos fazendo um exegese, que é um estudo, para quem não sabe, um estudo mais aprofundado do texto que leva em consideração uma série de fatores. Não, não estamos fazendo nada disso, estamos fazendo devocionais. Na maior parte do tempo, são devocionais que demoram aí de 30 minutos, aproximadamente, 30, 40 minutos. E em alguns livros, foi preciso utilizar mais tempo, mesmo para fazer um capítulo, por causa do próprio texto. Então, se a pessoa desejar encontrar essas devocionais de mais de 600 capítulos da Bíblia, ela pode procurar no seguinte endereço: blog Logos 7. .blogspot.com. Repito, blog Logos 7, ponha só o número 7, .blogspot.com. Tá bem? E aí você vai encontrar um farto material de livros assim muito abençoados, também muito material para liderança, e se o Senhor nos permitir, nós vamos avançando. O quanto Ele nos permitir, na verdade, quanto Ele nos permitir, nós vamos avançando e trabalhando com capítulos da Bíblia ou temas, que foi o caso dos temas para liderança, já tivemos vários, né? Então, abra nesse endereço, bloglogos7.blogspot.com, e graças a esse trabalho da missionária, não fui eu, nem foi a pastora Margarete, mas ela abriu e com esse trabalho traduziu, fez uma sinopse de muitos textos, já, e vai fazendo na medida da sua possibilidade, é que nós atingimos praticamente 20 nações. Então, estamos muito, mas muito felizes mesmo pelo resultado. Deus nos prometeu a todos nós que nos daria bênção sem medida, vida abundante, vida plena, vida eterna. E Ele tem feito isso conosco e nos abençoando nesse trabalho também. Está nos deixando felizes, gratos, com vida abundante, com vida plena, caminhando para a vida plena e caminhando para a vida eterna. Já estamos vivenciando, mas só o iniciozinho. O que ele tem para nos revelar na eternidade é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Tá bem? Então, que Deus abençoe. Espero que essa devocional seja uma bênção para a sua vida mesmo. Salmo 148. Eu começo com uma palavra enviada pelo irmão Everson, faço a leitura bíblica, destaco cinco notas e concluo com uma palavra pastoral. Tá bem? Rapidinho. Obedecer é melhor do que sacrificar. O rei Saul desobedeceu a Deus e tentou se justificar. O que estava fazendo era para oferecer sacrifício a Deus. Deus não aceita, não aceitou e não aceita o culto da desobediência. Ele não se satisfaz com as ofertas da rebeldia. Deus quer nosso coração mais do que os nossos gestos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nossa vida no altar é o nosso culto racional a Deus. O irmão nos desejou bênção, nós repassamos essa palavra, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Façamos a leitura do Salmo 148 agora. Louvor ao Deus do universo. É lindo? Todo o universo glorifica a Deus, irmãos. Aleluia! Louvai ao Senhor, os do céu, louvai-o nas alturas. Louvai vós todos os seus anjos, louvai vós todos seus exércitos celestiais. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, vós todas, estrelas brilhantes. Louvai-o, vós, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto ele ordenou e foram criados. Ele os estabeleceu para que, para todo sempre, ao promulgar uma lei que não passará. Essa lei que Deus estabeleceu na criação do universo não passa. Nós só vamos conhecê-la mais profundamente na eternidade. Louvai ao Senhor, os da terra, cetáceos e profundezas todas. Relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais, tempestades, todos dóceis à palavra. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos. Reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois seu nome é o único sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus. Outorgou glória e poder a seu povo e tem recebido louvor de todos seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! A Bíblia que eu estou utilizando, a versão, é a versão da Vulgata Latina, mas já traduzida para o inglês e português. Então eu vou fazer destaque, cinco destaques que essa versão da BKJA faz para nós. O primeiro destaque está no versículo 1. Aleluia! Louvai ao Senhor, os do céu, louvai-o nas alturas. Diz assim, então, o texto no seu destaque: todo o universo e a criação são conclamados a humildemente louvar a Deus Yahvé. Todos os seres e corpos celestiais e legiões celestes se submetem ao Senhor. Somente a palavra de Deus, o Logos divino, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, tem o poder de criar e restaurar todas as coisas. Aleluia! O segundo destaque está no versículo 6. Ele, o Senhor, os estabeleceu para todo sempre ao promulgar uma lei que não passará. Irmãos e irmãs, ao contrário dos que pregam certas teorias filosóficas sobre uma suposta inércia atual de Deus, que, havendo criado o universo, o entregou à sua própria sorte, as Escrituras revelam que Deus não cessa de trabalhar e que cuida com zelo de cada detalhe do universo, em especial dos seres humanos, seu povo e seus filhos sobre a terra, como o Evangelho de João nos diz no capítulo 5, no versículo 17. Só para você saber mais especificamente, embora eu não vá entrar nessa questão, gostaria, mas não é o propósito agora. Eu tenho um sonho, um projeto de gastar um dos dias da semana só para falar sobre a questão filosófica, teológica e filosófica na Bíblia, mas não é esse momento. Então, só para você saber, uma das teorias, talvez a mais conhecida teoria filosófica, que fala sobre essa ideia de Deus ter dado o pontapé inicial na criação do universo e depois se afastado, chama-se deísmo. Vou repetir, deísmo, com D, tá bem? Não é teísmo, é deísmo. O deísmo vai trabalhar essa ideia de que Deus deu o start, né? Deus criou no início e criou, mas deixou o universo, vamos dizer assim, por um lado, à deriva, para que ele mesmo se estabeleça. E, por outro lado, numa posição inerte, sem atuação dele na condução do universo. Não é isso que a Bíblia fala, isso está contra o princípio todo da Escritura Sagrada, contra a teologia bíblica, contra a reta doutrina, contra a teologia sistemática, essa ideia de que Deus deu só o começo e deixou correr solto. Não, Deus criou o universo e ele continua a revelar-se e continua a trabalhar, ele cuida com zelo de cada aspecto da nossa vida, da vida dos seres vivos, da vida de todo o universo, de cada detalhe do universo, em especial, é claro, dos seres humanos, seu povo, seus filhos sobre a terra, a quem ele emprestou a sua imagem e sua semelhança. O terceiro destaque está no versículo 7. Louvai ao Senhor, os da terra, cetáceos e profundezas todas. Diz assim o texto. O salmista usa pares de figuras de linguagem. Vou repetir. Pares de figuras de linguagem, empregando uma técnica poética para a divisão de assuntos chamada merisma, com M no início, e R depois, aí R-I-S, tá? Merisma, merisma, a fim de revelar a extensão e profundidade total do convite universal à adoração e louvor ao Senhor. A expressão cetáceos se refere às grandes serpentes marinhas ou mamíferos psiformes que habitaram o mar e a terra. Confira Gênesis 1, a partir do versículo 7 até o 21, mas com destaque no 7, no 10, no 21. Ao mencionar céus e terra, O salmista apenas está indicando a soma de toda a criação. É isso que ele quer dizer. Toda a criação de Deus. Versículo 13 desse salmo, Salmo 89, 11, 113, versículo 6, Salmo 136, 5 e 6, Gênesis 2, 1 a 4. Pastor, por que que o senhor faz essas duas, três paradas, explicando às vezes uma coisa que eu conheço de cor e salteado, o que é um merisma, o que é uma figura de linguagem, o que é o deísmo? Talvez muitos amigos, irmãos, amigas, irmãs, teólogos, pastoras estejam. Não precisa parar para fazer esse destaque. Acontece, meu querido, minha querida, que nós estamos falando para muita gente. Recentemente, ainda na semana passada, nós recebemos mais inscrições. E nem todos têm o seu conhecimento teológico, nem todos têm o seu conhecimento filosófico. Então, ainda que não podendo adentrar no tema e fazer toda uma explanação, é preciso que a pessoa que está entrando, recém-convertida ou uma pessoa nova na fé, tenha pelo menos a informação, para que compreenda o salmo, para que compreenda o capítulo. Tá bem? É por isso que nós fazemos esses destaques. Muito joia. O quarto destaque nós vamos encontrar no versículo 8. Relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra. Queridos irmãos, essa afirmação aqui é retumbante, maravilhosa, mas faz a gente engolir seco uma verdade. É mais fácil o universo, assim como a Terra, com todos os seus fenômenos físicos e meteorológicos, curvarem-se reverentemente e humildemente à vontade de Deus, do que o ser humano prestar sincera obediência à palavra do Senhor. Salmo 147, 15. Que doloroso isso, não é, irmãos? Mas é uma verdade, irmãs. É mais fácil o universo se prostrar, se dobrar com todos os seus fenômenos, se curvar diante do Senhor, com reverência e humildade, o universo se prostra em adoração. É mais fácil o universo todo se prostrar do que o ser humano, prestar sincera obediência à palavra do Senhor. E por isso, o ser humano, já desde Adão e Eva, com a desobediência, foram expulsos do jardim do Éden, ou seja, foram expulsos daquela presença absoluta de Deus. Perderam parte dessa imagodei e agora vão trabalhar, e esse trabalho vai ser árduo, diferente de como era. Como deveria ser, segundo a vontade de Deus, e como era antes do pecado. Vão parir, vão dar à luz, mas com dor, diferente também do projeto de Deus. Então, toda uma série de aspectos alcançam o ser humano e fazem com que, praticamente, podemos dizer, em todas as áreas da vida, essa imagem de Deus, essa semelhança fica maculada. Em algumas áreas, totalmente perdida, né? Não vou, discorrer sobre isso agora. Em outras áreas, maculada, né? Claro que mantemos a estrutura anatômica, e outras coisas, mas nós podemos dizer sobre mácula e perda após o pecado. Então, os relâmpagos, o granizo, a neve, a neblina, os vendavais, as tempestades, todos eles, todos os fenômenos, são mais dóceis à palavra do que o ser humano. O ser humano é ainda indócil à palavra, Não se prostra diante da palavra, não se rende à palavra que é o próprio Deus, porque não há nenhuma discordância entre o que Deus é e aquilo que ele fala. Não há nenhuma contradição entre o que ele é e o que ele fala. Então, o ser humano, ainda na sua vaidade, na corruptibilidade, na dureza do seu coração, falando uma linguagem bem simples, o ser humano, na dureza do seu coração, tem maior dificuldade de se render e se prostrar diante de Deus do que o relâmpago que nós conhecemos. Que o Senhor nos abençoe a todos, fazendo com que nós sejamos mais dóceis à palavra, mais receptivos à palavra, assim como o universo é. Muito bem, o último destaque está no versículo 14. Outorgou glória e poder a seu povo, e tem recebido louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! É bom dizer de novo a você, nós estamos no Antigo Testamento, e essa revelação de Deus foi feita lá no início da história e foi transitando pela vida dos hebreus, a princípio ainda quando não era o povo de Israel, com 12 tribos, depois dos hebreus, então nós vemos já o povo se estabelecendo, os israelitas, depois, com a queda do Reino do Norte, Israel vai ficar dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte vai ser misturado a outros povos e, infelizmente, vai perder a sua fidelidade a Deus. Muitos eram deportados, outros povos eram trazidos, e o Reino do Norte, do ponto de vista do seu estabelecimento, acaba se perdendo, né? No período do exílio para a Síria, da tomada do poder do Império Assírio. E estamos depois dos hebreus, dos israelitas, no contexto de Judá. Por isso, até hoje, eles são chamados de judeus, que vem do nome Judá. Então, hebreus é a etnia. Diz respeito à etnia, né? A origem. Israelita é a configuração de um povo, a partir do nome Israel, que é dado para Jacó depois de um encontro tremendo, maravilhoso com Deus. E por isso Israel, aquele que lutou e prevaleceu diante de Deus e dos homens, ele teve um encontro, traduzindo, um encontro maravilhoso com Deus, onde Deus trocou o caráter dele, mudou a vida de Jacó para sempre e também mudou seu nome de Jacó para Israel. E aí os seus filhos vão constituir 12 tribos, e essas 12 tribos vão dar origem à nação de Israel. Mas quando 10 dessas tribos lá do Reino do Norte se vão, ficam aqui no Reino do Sul, Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés, né? Que se chama Menassé. Então, mas na verdade, o que vai prevalecer é o nome judeu, porque a maioria eram da tribo de Judá. Ótimo. Tendo dito isso, agora nós podemos dizer, isso é Antigo Testamento. Só que esse povo, a quem ele ama, não parou nos hebreus, nos israelitas e nos judeus. Não. Jesus ainda faz a última grande ministração, a maior, a mais sublime, a mais plena, a mais perfeita de tudo que é possível imaginar, e ele fica aí na casa de Israel, e depois de Jesus, essa boa nova, essa revelação, essa glória, esse poder, esse louvor, não fica mais só no povo judeu, mas vai para os não-judeus. E vai alcançar em 3 séculos. Na verdade, já no primeiro século já tinha alcançado o Império Romano em boa parte dele. Também ali no oeste da Ásia, né, na Ásia Menor, em boa parte lá do Império Romano, o que nós conhecemos como Gália, né, como Lusitânia, que vão dar origem aos países que nós conhecemos hoje, na Germânia. Então, no primeiro século, o avanço já foi tremendo, foi maravilhoso. E essa revelação, esse poder, essa glória, ela sai então das fronteiras do povo de Israel e Judá e alcança as nações da terra, como na verdade Deus prometeu a Abraão. Disse que a partir dele, todas as nações, da aliança que Deus fez com ele, todas as nações seriam abençoadas, falando assim. E aí o evangelho chega aos outros povos, às outras nações. Então, esse é um contexto do antigo, por isso está dizendo só israelita. A partir do Novo Testamento, não são mais só israelitas, não são mais só judeus, mas todas as nações. E nós temos que trabalhar para anunciar o Evangelho a todas as nações da terra. Jesus mesmo diz em Mateus 28, para cumprir a grande comissão e fazer discípulos e batizar, evangelizar em Jerusalém. Começa em Jerusalém, vai para Judéia, olha aí, de Judá, né? Vai para Samaria, lá ao norte, do território israelita naquele momento, mas já Samaria já estava misturado, e os confins da terra, olha aí, os confins da terra. Muitos achavam que Roma eram os confins, mas já no primeiro século, os apóstolos de Jesus e os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos dos apóstolos chegaram até, como eu disse, a Ásia, chegaram ao que nós conhecemos como Europa, chegaram à África, e foi um trabalho maravilhoso. E cabe à nossa geração também dar o testemunho de honra e glória e louvor ao nome do Criador do céu e da terra. É Ele, o Criador do universo. Nós estamos aqui para dar honra e glória e louvor a Ele e para todos os povos. Eu acho que é importante destacar isso nesse momento que estamos vivendo. Se alguém me ouvir daqui a 5 anos, nós estamos vivendo momentos de conflito entre o povo de Israel e os habitantes da faixa de Gaza. Houve uma série de atentados, houve terrorismo, houve violência, continua havendo de um lado, de outro, e eu não vou aqui levantar bandeira, porque essa é uma questão milenar, né? Mais do que milenar. Então, eu só vou continuar orando para que Deus conduza todo o universo ao seu propósito. Conduza todas as pessoas ao amor, à alegria, à paz, ao domínio próprio, à benignidade, à bondade, à temperança. Que todos conheçam o amor de Deus, que todos conheçam a revelação maior de Deus, que é o seu Filho, Jesus Cristo, porque ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então eu só vou orar por isso e trabalhar para que todos conheçam o amor do Pai revelado no universo, mas o amor do Pai revelado na sua palavra, mais a suprema revelação, a suprema e maior de todas as revelações, que foi o Filho de Deus, que se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se ser humano, fez-se homem e servo, e esvaziou-se, e como diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5, em diante, foi humilhado, morto, sepultado, e daí subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, está acima de todo nome. Foi dado a ele nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E nós podemos fazer isso a todas as nações, respeitando a forma como os povos entendem o universo, respeitando, amando, contudo, anunciando aquilo que a Bíblia nos traz como um dado específico da revelação de Deus em Jesus Cristo, e anunciando para que todos tenham a oportunidade de se tornar seguidores de Deus, imitadores de Deus como filhos amados, seguidores e discípulos de Jesus Cristo, e aí encontrem a vida, como eu disse no início da devocional, a vida feliz, a vida boa, a vida abundante, a vida plena, a vida eterna. Muito bem, faço a última nota. A expressão hebraica chifre, que é traduzida aqui por poder, que aparece nos originais hebraicos desse versículo, significa isso: vigor, glória ou poder. E representa todo o poder e carisma que acompanha os verdadeiros crentes, os seus santos. Olha aí, aí já diz respeito a todos que são salvos em todo o planeta, que podem refletir ao mundo a imago Dei, a imagem de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Esse versículo pode ser assim transliterado: Vaiarem querem leamo, Tehilá lekol chassidav, Livne Yisrael ankerovo halleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito para sempre seja o seu nome eternamente. Amém. Eu encerro essa devocional com uma breve palavra que preparei para vocês também, e está dentro aí do nosso tempo de 30, 40 minutos, tá bem? Farei só a leitura do que preparei para vocês. O universo louvando ao Deus eterno é a ideia fundamental. Todos os que vivem na dimensão celestial, irmãos, são convidados a louvar o Deus eterno nas alturas. O Rei eterno deve ser louvado por todos e todas, também por anjos e exércitos celestiais. O Sol, a Lua, as estrelas, as águas formam um coral brilhante para adorar o Criador de todas as coisas. Que todas as vozes se unam e todos os seres criados se juntem para obedecer e glorificar o Senhor dos altos céus. Os habitantes da terra e do mar devem amar ao Senhor. Os fenômenos da natureza, tais como relâmpagos, chuvas de pedra, neve, vento e tudo mais, exaltem ao Senhor dos senhores. Colinas e montanhas, florestas e árvores, animais mansos e selvagens, expressam o poder e a majestade do soberano Deus. Todos os reis e príncipes das nações, assim como outras autoridades, unam-se para louvar ao Deus excelso. Essa é a nossa oração, e isso vai acontecer um dia. Todos os que crerem e forem reis e príncipes das nações vão estar unidos, assim como outras autoridades vão estar unidos para louvar ao Deus excelso. Louvai ao Senhor, jovens e crianças, homens e mulheres, todo ser que respira, reconheça, que o nome do Deus eterno é maior do que todos os outros e a sua magnificência acima do céu e da terra. É Deus quem fortalece o seu povo e, portanto, ele é quem pode vivificá-lo. O Senhor ama Israel, mas o Senhor também ama a igreja e ama a vida de cada um de nós e de todos os seres. Louvado seja o Deus eterno para sempre. Irmãos, esse é um salmo que fala de um lindo coral, o universo inteiro louvando ao Deus dos deuses, o Deus eterno, o Rei dos reis. E eu deixo a última palavra para você. Louvado seja o Deus eterno para sempre. Vamos juntos mais uma vez? Louvado seja o Deus eterno para sempre. Louvado seja o Deus eterno para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a plenitude da imagem de Deus enquanto ser humano, o amor de Deus Pai, Pai de toda a criação universal, e o poder do Espírito Santo, que sopra vida, a vida e vida em tudo que ele criou, seja sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja também sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. E assim, todos formemos um grande coral para dizer, louvado seja o Deus eterno. Que a graça, o amor, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o corpo de Cristo, e assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.